Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Vai ter início o 32º programa A Escola e o Meio. Agradecemos a sua atenção. Boa tarde, caríssimos locutores do Clube de Rádio. Boa tarde. Cá estamos para começar com a boa sugestão musical, como é hábito, do João Oliveira. Faded é uma música de Alan Walker, nome do álbum Faded, sendo lançado a 12 de fevereiro de 2016. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you. Oliveira do Hospital. A seguir à sugestão musical, vamos a uma notícia de âmbito nacional, desta vez com Inês Pereira. Parece que é uma boa notícia, que tem que ver com a história, tem que ver com o historiador, não é assim, Inês? É verdade. Para Fernando Rosas, só a história pode salvar o futuro. Na sua lição de jubilação, o professor da Universidade Nova de Lisboa apontou o dedo aos revisionismos e ao culto da desmemória, dizendo que o seu objetivo é abrir caminho para uma nova ordem neoconservadora e o neoliberal. A história não acabou, nem sequer a sua como professor. Fernando Rosas deu no passado dia 29 de abril a sua última aula, ou melhor, a sua aula de jubilação, perante um auditório cheio da Universidade Nova de Lisboa. mas logo ali anunciou ter aceitado o convite para continuar a lecionar a cadeira de História dos Fascismos e continuar como investigador do Instituto de História Contemporânea de que foi fundador. Na presença de figuras tão dispares da Revolução de 1964, como Arnaldo Matos, Mário Tomé ou Pizarato Correia, historiadores como Manuel Loff ou Fernanda Rolo, atual secretária de Estado do Ensino Superior, ex-ministros como Marçal Grilo ou Severiano Teixeira e muitos companheiros do Bloco de Esquerda, Francisco Louçã, João Semedo, José Manuel Pureza, José Sassueiro, Fernando Rosas falou da história como o palco de combates entre ciência, de um lado, e do outro do revisionismo e a desmemória, cujo objetivo é legitimar a implantação de um novo curso capitalista, neoconservador e neoliberal. Uma lição com a sua marca, em que não hesitou a apontar o dedo a Rui Ramos, o seu grande adversário na leitura da história contemporânea portuguesa. Rosas recusou mais uma vez que essa nova ordem conservadora e liberal, com formas brutais de acumulação de capital, tenha representado o fim da história no sentido do fim dos processos históricos como os processos de mudança. No mundo ocidental, a capacidade de resiliência cultural e memorial dos paradigmas emancipatórios não só sobrevive à rendição do centrismo e da social-democracia, como tende a renovar-se, afirmou. Para o demonstrar, Rosas falou da Revolução de 1964-75, na qual a Fundação Constitucional da Democracia assentou num consenso, seguido por todos os partidos da direita e com assento parlamentar, de condenação inequívoca do passado ditatorial. E afirmou, mesmo que o salazarismo não deixou herdeiros ideológicos ou políticos assumidos no sistema democrático, mesmo no campo da direita reorganizada. No entanto, identificou os processos pelos quais, na atual sociedade portuguesa, se desenvolvem as tentativas de reinterpretação no passado recente. A primeira que apontou foi a desmemória, criada pelos mídia, pela escola e as novas tecnologias, que criam um ambiente de presente contínuo, que significa uma forma de manipulação de memória, pelo apagamento de acontecimentos, de processos históricos e de valores que se transpõem do passado a um potencial subversor da nova ordem que se pretende estabelecer. Uma espécie de amoralismo paralisante, que inculca a aceitação à crítica da lei do mais forte, da injustiça social, da destruição das forças produtivas, disse. O objetivo deste apagão seletivo da memória será impor novas regras de trabalho, por exemplo, como se tratasse de uma fatalidade. É mais fácil impor as 10 ou 12 horas de trabalho aos operários da indústria automóvel se lhes apagar a memória dos rios de sangue que correram para a classe operária europeia ou americana conquistarem a jornada de 8 horas de trabalho, ilustrou. O segundo processo que apontou nesta revisão das representações do passado é a utilização da memória como farsa, como objeto de consumo, espetáculo lúdico, inocente e banalizador. São os seus veículos, alguma literatura de cordel e até algum traje televisivo, que tende a apresentar Salazar como um homem comum, um macho latino secretamente insaciável, ou mesmo como o vencedor do concurso Grandes Portugueses que a RTP organizou em 2006-2007. Não sei se os meninos perceberam que o professor Fernando Rosas, na sua lição de jubilação na Universidade Nova de Lisboa, é extremamente crítico da forma como a história está a ser manipulada. Eu só discordo e eu concordo que isto está a acontecer, sobretudo pelos meios de comunicação social e por alguns pseudo-historiadores que não estão a ser verdadeiros e, por exemplo, estão a tentar dourar o Estado Novo para passar a imagem de que aquilo até foi uma época dourada da história recente de Portugal. Só discordo aí de um aspecto, porque ele diz que no meio desta manipulação da história está a escola. E eu, que sou professora de História no ensino secundário e básico, e terceiro ciclo de ensino básico, não passo essa imagem manipuladora da história aos meus alunos. Eu procuro dizer-lhes a história, por exemplo, explicar-lhes qual foi, ainda hoje disse no décimo ano, qual foi o sofrimento dos milhões de operários que durante o século XIX foram explorados até a exaustão, trabalhando 16 e 18 horas por dia, com salários baixíssimos, vivendo em condições infra-humanas, para o capitalismo avançar e para a alta burguesia capitalista ter grandes fortunas. E eu passo essa imagem da história, que me parece que é real, e que os alunos devem conhecer para perceberem que o mundo não foi sempre assim cómodo e fácil dos jovens dos nossos dias. Mas parece-me que a história está a se ter, até porque a história é uma disciplina que se pode tornar muito perigosa, porque pode ser aproveitada de diferentes quadrantes políticos. E estas palavras são muito interessantes. Que te parece, Francisco? Tu que és um homem dado à história e à política. Se fores para a Universidade Nova de Lisboa, vais apanhar esta história dos fascismos com o professor Fernando Rosas, que é o que dizem são aulas interessantíssimas. Sabemos que o professor Fernando Rosas é assumidamente um homem de esquerda e, portanto, tem ideias um bocadinho, obviamente, críticas e, se calhar, extremadas para uma visão de algumas pessoas. Diz Francisco. Ora, esta manipulação da história tem as mãos dos lobbies ligados à indústria lá, obviamente, sim. E ao capitalismo, sim. E ao neoliberalismo. Sim, e provavelmente deve, a professora não é um exemplo disso, mas deve haver imensos professores de história ligados a isso. Espero que não. Imensos, vá, se calhar imensos alguns. Não. Deve haver alguns professores de história ligados a essa área e que também podem dar assim a sua opinião nisto enquanto... E fazendo a manipulação da história. Sim, ou não contando sim, a história isso pode tal... existir. Sim, eu penso que serão muito poucos, provavelmente, ao nível do grau de ensino que eu conheço. Então, Francisco, tiveste vários professores de história. Achas que algum deles tratava a história assim tão mal como diz o professor Fernando Rosas? Não. Então, Inês, gostava de saber a tua opinião. Achas que os professores de história que tu tiveste ao longo do teu percurso de estudante, como é que tratavam a história? Acho que tentavam ser o mais imparciais possível. Não tentavam mudar a história de modo a transmitir apenas as boas ideias ou a tentar favorecer a algum grupo. Acho que faziam transparecer aquilo que realmente aconteceu, que é o mais importante. Se bem que nenhuma pessoa, aliás, isto acontece também com historiadores, as pessoas não se anulam na sua profissão nem nas suas opiniões. Evidentemente, cada professor, e a história é uma disciplina mais sensível, talvez a esse nível, porque é muito difícil as pessoas esquecerem um bocadinho a sua percepção do mundo, a sua ideologia e a forma como veem estes processos. Por exemplo, se eu sou uma democrata, provavelmente não vejo com bons olhos processos ditatoriais, como é óbvio, não é? Se eu fosse uma adepta da ditadura, se calhar tentava adorar a ditadura. Boa Nova Irresistível. Passamos agora a um tema de política com o Francisco, desta vez política nacional e política educativa muito na ordem do dia neste momento na nossa sociedade. Tiago Brandão Rodrigues esteve no Parlamento num debate sobre os contratos de associação que foi requerido pelo PSD. Em Braga, António Costa recebeu representantes dos colégios. O Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, considerou nesta sexta-feira, no Parlamento, que a redução dos contratos de associação com os colégios privados é uma forma de não duplicar a fatura paga pelo contribuinte. O respeito pelo Orçamento de Estado exige-nos que o usemos no que é necessário e não no redundante, frisou, para justificar a decisão do Ministério em não autorizar que os colégios continuem a ser financiados em zonas onde existem escolas públicas. Num debate requerido com urgência pelo PSD, o ministro reafirmou que a decisão, que será aplicada a partir do próximo ano letivo, não afetará os alunos que estão a meio dos seus estudos, naqueles estabelecimentos de ensino, mas apenas a abertura de novas turmas de início de ciclo, 5º, 7º e 10º ano. Cumpriremos os contratos, ainda que tenham sido assinados pelo anterior governo, em final de mandato, porque são contratos do Estado, indicou. Para acrescentar que no Orçamento de Estado de 2016 foi inscrita uma verba significativa para o efeito. Estão disponíveis 222 milhões de euros para o financiamento do ensino privado, o que constitui um acréscimo de 19% por comparação com a 2015. No ano passado, o anterior governo autorizou uma abertura de 650 turmas de início de ciclo em 81 colégios com contrato de associação, tendo estes sido pela primeira atribuídos por concurso público, por um prazo de 3 anos. Para a Associação de Estabelecimentos do Ensino Particular, AEP, tal significa que o Estado se comprometeu a continuar a financiar o mesmo número de turmas até 2018, acusando, por isso, o Governo de não estar a honrar os compromissos assumidos. O que está em causa é o bom nome do Estado, corroborou a deputada do PSD, Nilza de Sena, na intervenção que encerrou o debate parlamentar, e durante a qual acusou os partidos de esquerda parlamentar de estarem a promover um despedimento em massa nos colégios a que será retirado o financiamento. Segundo o diretor executivo da AEP, existem 4.222 postos de trabalho que ficarão em causa já a partir de setembro. Para Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, o PSD e o CDS mais não pretendem do que justificar assim a manutenção do financiamento dos grupos privados, lamentando que enquanto estes partidos estiverem no governo, não se tenham preocupado com os professores de ensino público, que então foram afastados aos milhares das escolas. Muitos dos colégios com contratos de associação organizam, nesta sexta-feira, cordões humanos em torno dos estabelecimentos, em protesto contra a anunciada redução das verbas para o setor. Em Braga, mais de 2 centenas de alunos, pais e professores destas escolas aproveitaram a deslocação do Primeiro-Ministro àquela cidade para manifestarem o seu descontentamento. António Costa acabou por os receber e, no final, os representantes de colégios com contratos de associação disseram que estavam moderadamente esperançados na reavaliação das medidas anunciadas pelo Primeiro-Ministro. Em declarações à Lusa, a Presidente da Associação de Pais do Externato Infante Dom Henrique de Braga indicou que o Primeiro-Ministro mostrou-se disponível para tentar perceber o que acontece com cada escola com contrato de associação, caso a caso. Como o tema que segue da Bárbara Coquim sobre também a temática do ensino público e do ensino privado toca com este tema do Francisco, acho que vamos ouvir a tua proposta, Bárbara, para depois fazermos uma breve discussão sobre o assunto. As escolas públicas preparam melhor os alunos para terem sucesso no superior. O Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, fez saber recentemente no Parlamento que queria reduzir os contratos de associação com os colégios privados. Há que lembrar que estes contratos são também pagos pelos contribuintes que têm os seus filhos na escola pública. Assim, para o próximo ano ativo, os colégios que ficam em zonas onde existem escolas do ensino público não serão financiados pelo Estado. A Universidade do Porto analisou os resultados de 2.226 alunos que concluíram pelo menos 65% das cadeiras ao fim de 3 anos e concluiu que os provenientes das privadas têm piores resultados. As escolas privadas preparam melhor os alunos para os exames, mas não para terem um bom desempenho na universidade. A Universidade do Porto analisou o percurso académico de 4.280 estudantes admitidos no ano ativo 2008-2009 e concluiu que, entre os 2.226 que concluíram pelo menos 75% das cadeiras dos 3 primeiros anos, os estudantes que provinham de escolas públicas apresentavam melhores resultados académicos do que os provenientes das escolas privadas. As escolas privadas têm grande capacidade para preparar os alunos para entrar, mas o que se verificou é que, passados 3 anos, estes alunos mostraram estar mais mal preparados para as universidades do que os que vieram das escolas públicas, adiantou José Sersfield Cabral, pró-reitor da Universidade do Porto para a área da melhoria contínua. Esta constatação baseia-se no facto de estes últimos estarem mais representados no grupo dos 10% melhores daquele ano ativo. Como exemplo, temos a Secundária Garcia da Horta, uma escola pública do Porto, que naquele ano ativo colocou 114 alunos em diferentes faculdades da Universidade do Porto e tinha, ao fim de 3 anos, 14 desses alunos, 12%, entre os 10 melhores do ano. Já o Externato Ribadouro, também do Porto, mas privado, colocou 154 alunos na Universidade do Porto, muitos dos quais em Medicina, mas no fim do terceiro ano, apenas 5 integravam o grupo dos melhores, 3%. A Garcia de Horta vinha colocada em 6º no ranking das secundárias desse ano, enquanto o Externato Ribadouro beneficiava de um confortável 3º lugar. Do Colégio do Rosário, que tem surgido nos 3 primeiros lugares dos rankings, transitaram 56 alunos para a Universidade do Porto. 3 anos depois, apenas 3 se incluíram entre os 10% com melhor desempenho académico. Do mesmo modo, o Colégio Luso-Francês, com 39 alunos admitidos, tinha apenas 2 no top 10. Em termos globais, por cada 100 estudantes provenientes das escolas públicas que concluíram pelo menos 75% das cadeiras dos 3 anos, havia 10,69% no grupo dos melhores. No caso das escolas privadas, esse número era de 7,98%. O desempenho dos estudantes no superior requer habilidades e capacidades que não são aquelas que decorrem de um aluno saber muito bem a matéria dos exames. Temos alunos que vieram de escolas da província e que tiveram que resistir a muita coisa e superar muitas dificuldades para chegar ao superior e que se tornam excelentes alunos. Provavelmente porque já vinham apetrechados com qualidades que um aluno demasiado protegido não tem, admite Sérgio Cabral. Os alunos das privadas saem-se pior porque não estarão habituados a ser mais acompanhados e, quando passam para a universidade onde são considerados adultos, perdem esse tipo de aconchego, concorda Alberto Amaral, do Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior e ex-reitor da Universidade do Porto. Entre as conclusões possíveis, destaca-se de que os alunos que recorrem às bolsas e beneficiam delas têm desempenhos comparáveis aos que não precisam de apoio social. Ao contrário, os que se candidatam e veem negado aquele apoio tendem a sair-se pior, o que evidencia bem a importância da ação social, segundo Sérgio de Cabral. Para o pró-reitor, resulta claro que as universidades deveriam estar a equacionar formas alternativas ou complementares de seleção dos seus alunos. Dos 340 alunos que naquele ano entraram nos dois cursos de medicina da Universidade do Porto, todos com notas elevadíssimas e separados por centésimas, havia um ano depois quem tirasse 20 e quem nem os 10 conseguisse chegar. Isto torna muito claro que a nota de entrada do aluno não permite perceber qual vai ser o seu desempenho, o que nos leva a questionar se o critério de seleção dos alunos não estará a deixar de fora alunos que podem vir a revelar-se excelentes. Questiona. A Sersfield defende, assim, que as universidades devem estudar métodos alternativos de seleção dos alunos. Há, de certeza, outras variáveis que merecem ser consideradas. As universidades têm de começar a olhar para o exemplo das universidades estrangeiras e pensar em soluções. Muito bem, muito me dizes, muito nos dizes. Gostava de saber a vossa opinião. Em primeiro lugar, sobre a questão que está tão na ordem do dia, o princípio do fim do financiamento aos colégios com contrato de associação por parte do Ministério da Educação. Vamos aqui clarificar que provavelmente algum do nosso auditório não percebe muito bem o que se está a passar, as pessoas que estão por fora do ensino. O que se está a passar é o seguinte: há uns anos atrás, a rede pública de ensino não chegava a todos os concelhos do nosso país. E nessa altura, há cerca de duas dezenas de anos, criaram-se colégios que estabeleceram com o Ministério da Educação contratos de associação, em que esses colégios são frequentados por alunos cujos pais não têm que pagar rigorosamente nada por lá andar. Ou seja, a despesa que têm lá é exatamente a mesma que têm numa escola pública, porque esses colégios, entre aspas, que não estão a funcionar como privados, recebem dinheiro do Ministério da Educação. Ou seja, neste momento o Ministério da Educação está a financiar colégios que se dizem de gestão privada, mas em que os alunos não têm que pagar qualquer propina por lá andarem. E isto estaria certo se estes colégios só existissem em zonas onde o público não chega. A questão é que nos últimos anos, sobretudo nos últimos 10 anos, surgiram muitos colégios em zonas onde a escola pública existe e está e tem possibilidades de receber os alunos. No momento atual, o que é que se verifica? Temos imensos destes colégios a abarrotar pelas costuras que são financiados pelo Ministério da Educação, ao lado, a 1 quilómetro, a 2 quilómetros, a 3 quilómetros, às vezes a menos, tem uma escola pública que está com as salas vazias porque os alunos fugiram, entretanto, para estes colégios onde não pagam tal e qual como não pagam no público. O que é que este Ministro da Educação decidiu a semana passada? Que ia acabar o financiamento a estes colégios que não têm razão de existir e, portanto, porque neste caso o contribuinte está a pagar duplamente. Eu, enquanto contribuinte, estou a suportar os gastos da escola pública e estou a pagar os gastos da escola, que devia ser privada e, portanto, paga pelos pais dos alunos que lá andam. E neste caso está a ser paga pelo Ministério da Educação. Por exemplo, o exemplo é a cidade de Coimbra. Tem inúmeros destes colégios e as escolas secundárias e básicas estão com salas vazias. Então o Ministério da Educação está a financiar escolas públicas e ao mesmo tempo está a financiar estes colégios. Não tem lógica. Então se os alunos cabem no público e se trata de dinheiro público, é no público que devem andar. Se os pais querem optar pelo privado, estão no seu direito, como se tem dito nos últimos dias, os pais têm o direito de optar pela escola que entendem. Têm dinheiro para pagar, obviamente pagam uma privada. Portanto, é esta a questão. Gostava de saber a vossa opinião, se acham que a comunicação social está a esclarecer devidamente esta situação, o que é que vos parece? Está a haver uma grande pressão, não sei se repararam que está a haver uma grande pressão, sobretudo na sexta-feira passada, houve muitas manifestações de ruas, de estudantes, de professores, destes colégios, de diretores. Não sei se está a haver alguma intoxicação da opinião pública. Gostava de saber a vossa opinião. Vocês que são estudantes, por acaso, neste caso do ensino público, qual é a vossa opinião sobre o assunto? Vamos começar com a opinião do Daniel. Eu acho que muitas vezes a comunicação social é também só para hastear mais lenha para a fogueira, como se costuma dizer. E não informa devidamente. E não dá as informações resumidas como as pessoas deviam saber ou ser informadas. Aliás, eu tenho-me apercebido até na escola que alguns alunos me vêm perguntar o que é que se passa com os colégios privados. Não estamos a falar de verdadeiros privados, porque esses continuam a existir. São um mundo à parte. Quem os quer, paga-os. Não é? Não, não é disso que estamos a falar. Inês? Eu devo dizer que concordo com a ação que o nosso Ministro da Educação está a tomar, visto que não se justifica a essência destes colégios e destas escolas de associação quando existe, tal como a professora nos informou, a um quilómetro ou até menos, uma escola pública, vazia. Que pode receber estes alunos. Sobretudo quando somos nós contribuintes que pagamos para estes colégios existirem. Existe uma escola pública que neste momento, muitas delas não têm condições, muitas delas podem ser melhoradas, podem ser desenvolvidas e dar melhores oportunidades aos seus alunos. E não têm dinheiro. E não têm dinheiro para o fazer. E depois existem estas escolas de associação que, no fundo, em parte, o dinheiro que está a ser investido nestas escolas poderia estar a ser investido para melhorar o ensino dos alunos na escola pública. E revolta-me imenso este tema, já me revolta há algum tempo, e acho que finalmente alguém decidiu tomar alguma decisão relativamente a isto. Já devia ter sido tomada há algum tempo. No entanto, parece que só agora é que decidiram perceber o quanto as contas públicas aqui contam, que não é apenas o facto de serem opções de escolha, porque a escolha continua a existir, é mesmo o dinheiro público que aqui está em causa. E que devia ser sagrado, não é? O dinheiro público devia ser feito à gestão dele com muito cuidado, porque é dinheiro de todos nós. Francisco. Pois, a argumentação de quem se opõe ao fim destes contratos é de que o ensino privado é superior. Pois, mas... É melhor. Não, mas... É melhor em alguns casos, não é? Em alguns casos, os professores são mesmo escolhidos a dedo, assim, e pronto, eles conseguem criar ali um sistema que é superior à escola pública, depois com mais apoios incluídos e isso tudo, pronto. Mas é superior até um certo ponto. Não prepara bem para umas coisas, não prepara bem para outras. Mas isso não é o caso de todas as escolas privadas. Há muitas escolas privadas que fica muito a desejar. Está ali a ser dinheiro investido, mal investido mesmo. Okay? Se bem que a questão, que eu concordo com esse aspecto também, mas aqui a questão é assim, o ensino privado vai continuar sempre a existir, desde que o Ministério da Educação assim o entenda, a sociedade portuguesa assim o entenda, porque continua a haver um grupo social, classe média e alta e classe alta, que pode pagar propinas elevadas, sobretudo nas cidades, porque aqui nem temos essa circunstância, nas grandes cidades. Querem ensino privado, têm no seu direito constitucionalmente, obviamente, definido, mas têm que pagar, obviamente. O que não é justo é estarem-se a usar dinheiros públicos para financiamento de alguns destes colégios. Isto quando estão as escolas públicas ao lado, literalmente a apodrecer. Exato. E a precisar de reparações, a precisar de coisas básicas. Algumas delas. Nem aquecimento para o inverno tem. Exato. E algumas mesmo com infraestruturas já completamente decadentes. E ainda temos já casos desses pelo país fora. Senhor Pedro, qual é a sua opinião? Eu acho que já foi quase tudo dito. Há escolas públicas quase a caírem, sem dinheiro para fazer manutenção e tudo isso. E há depois escolas que recebem dinheiro do Estado e que têm muito melhores condições do que as escolas públicas. E, tens ideia que o ensino no colégio, estamos a falar ainda só de básico e de secundário, ainda não vamos ao superior, deixamos isso para depois. Tens ideia que o ensino no setor público é inferior ao do setor privado? Há casos em que as escolas privadas escolhem os professores. E os alunos? Sim, também os alunos em algumas escolas. E é claro que se temos os melhores professores e os melhores alunos, vamos ter bons resultados. Vamos ter bons resultados. Enquanto nas escolas públicas vamos ter tanto bons alunos como maus alunos, como bons professores e maus professores. E por isso não se deve comparar a escola pública com algumas escolas privadas. Ainda assim, devo-te dizer que há excelentes escolas públicas, sim, e que o ensino público é de grande qualidade. Sim. Não é por nós estarmos numa escola pública, mas é essa a verdade. E há gente que se empenha muito, quer alunos, quer professores. Claro, concordo contigo. Há exemplos de más escolas privadas, no ensino básico e secundário, e há exemplo de boas e de más escolas públicas também. Agora, nós não podemos comparar só pelos famosos rankings que surgem sempre. E já temos aqui o exemplo, nós não podemos comparar um colégio privado de elite da cidade de Lisboa, Colégio Moderno, por exemplo, passa publicidade, à escola secundária da Pampilhosa da Serra, ou de uma vila de interior, onde o colégio é frequentado pela elite de uma classe média e alta e de uma classe alta, que tem tudo. E numa vila de interior temos toda a população. dos mais bafejados pela sorte, que serão poucos, àqueles que são filhos de gente semi-analfabeta e com fracas condições económicas. Portanto, não podemos comparar o que é incomparável. Nunca poderemos fazer isso. Agora, há bom e mau, tanto no privado como no público. E já vamos ao superior. Diz Francisco. Até porque as posses económicas que uma pessoa, que alguém possui, afetam o rendimento escolar. O desempenho escolar. Porque e as expectativas são diferentes. Tem acesso a inúmeras fontes de conhecimento que alguém desfavorecido não tem. Esse desfavorecido pode ir à biblioteca do seu concelho, ou assim. E o outro tem biblioteca em casa. Tem uma em casa e tem acesso a... Pronto, é meios que alguém que é de uma classe desfavorecida não tem. Nem sequer sabe que existem. Exatamente. Portanto, estamos a falar de realidades opostas. Mas aqui a questão que está em discussão é, de facto, esta questão dos contratos de associação. A Inês já disse que é a favor de que o Ministério da Educação termine com estes contratos de associação, onde eles não se justificam. Se, de facto, há um concelho que ainda não tem escola pública, justifica-se. Não me parece que já seja esse o caso na maior parte destes colégios. Portanto, só que estes colégios já perceberam que vão morrer. Porque, reparem-se, no próximo ano não abrem turmas, nem de primeiro, nem de quinto, nem de sétimo, nem de décimo. No ano seguinte já não terão nem esse ano, nem o seguinte. E no ano seguinte já não terão alunos, porque é isso que vai acontecer. Aqueles pais que surgem muito indignados porque dizem que assim perdem a possibilidade de escolha da escola, não perdem. Eles querem colégio privado, muito bem, pagam-no. Porque eu, se quiser, por exemplo, ir a recorrer a um hospital privado, também eu posso fazer, sou livre de fazer, ir ao público ou ir ao privado. Simplesmente vou ao público, pago a taxa moderadora, vou ao privado, pago por inteiro a consulta ou a operação ou o que for necessário. É uma questão de escolha, claro que é condicionada aqui pelo poder económico. Uns têm e outros não têm. E também, no caso da escola, nem é só questão económica, porque há pessoas que até têm poder económico e fazem questão que os seus filhos frequentem a escola pública, porque para todos os efeitos a educação que se dá e a instrução que se toma numa escola pública é diferente de uma escola privada. Numa escola privada, sobretudo dos colégios de elite, quem está lá é uma elite. E o mundo não é feito só de elites. A sociedade é feita por todas as pessoas e eu acho muito perigoso que estes meninos vivam sempre naquele grupo, mundo fechado, elitista. Mas essa é a minha opinião pessoal, obviamente. Passamos à segunda questão, que diz a Bárbara. Temos aqui um estudo da Universidade do Porto, que já tem alguns anos, que parece que se mantém, por isso é que isto novamente veio a público, a propósito desta polémica, de que o ensino privado prepara muito bem os alunos para os exames, treina-os muito bem, e nós sabemos porque é que isso acontece, porque os alunos, por exemplo, no privado, no secundário, 12º ano, os alunos são treinados em horas extra letivas para terem bom desempenho nos exames. As que forem necessárias, até porque os professores no ensino privado, muitas vezes, nestes contratos de associação, isso acontece muitas vezes, temos muitos relatos disso, são obrigados a trabalhar para além do seu horário normal de trabalho e ninguém lhes paga por isso. As pessoas sujeitam-se porque precisam de um salário ao fim do mês. Isto acontece muita exploração nestes colégios, esse também é outro aspecto negativo. E os alunos são treinados para os exames, mas são demasiado acompanhados por professores, ou seja, estes alunos não são autónomos no trabalho. Ao contrário, vocês, alunos da escola pública, são habituados, sobretudo se tiverem pais em casa que os acompanham, e depois na escola, sobretudo no secundário, se encontra um método de estudo, estes alunos, quando chegam ao primeiro ano das faculdades, já vão com o método de estudo interiorizado. E, portanto, conseguem, como diz a Bárbara no texto, ter um trabalho autónomo, não estando tendo já com ele acompanhamento, conseguem perfeitamente ter até bons desempenhos, como tu mencionaste aí, que os bons alunos do privado depois não têm bons desempenhos no superior. Os bons alunos e até os médios alunos do público conseguem ter muito bom desempenho no superior porque já estão habituados a ser autónomos, a trabalhar sozinhos, desenvolveram competências. Eu sei muito bem que tenho alunos no 12º ano com um ótimo método de trabalho, que esse ótimo método de trabalho vai perfeitamente conseguir fazer a licenciatura, sem problemas. E foram eles próprios que o criaram. Pode ter havido incentivos da família, pode ter havido organização de alguns professores, mas o trabalho e o mérito é deles. Foram eles que criaram o seu método de trabalho. No colégio, o aluno está, de facto, muito acompanhado e isso acaba por não ser bom a título posterior. Diz Inês. Tal como a professora disse, eles não têm autonomia própria, os alunos do colégio privado. Claro, alguns. Não digo que isso possa acontecer em todos, mas todos nós... Na generalidade. Mas na realidade é o que acontece em muitos deles. E o facto de eles serem tão acompanhados demonstra-se, lá está, como a professora disse, Na falta de autonomia. Na falta de autonomia e também quando eles vão para o ensino superior. Isso reflete claramente nas notas, até como a professora disse, de um aluno médio do ensino público. Que por vezes torna muito melhor aluno no superior. Exatamente, eles são treinados para ir para os exames nacionais. Um aluno do público tem que organizar todo o seu trabalho, claro, com alguma ajuda dos professores que nos podem facultar, mas a maioria do trabalho chega a sempre a ser do aluno. O mérito de entrada numa faculdade é sempre do aluno. No que toca a alguns alunos do ensino privado, eles entram nos cursos e vão tirar algum lugar, talvez há alunos da escola pública que provavelmente iriam conseguir fazer a licenciatura de uma forma melhor do que eles, ou iriam usufruir muito mais do que eles. Isso também comprova um pouco o facto dos alunos que têm que fazer mais esforços financeiros terem melhores notas e melhor desempenho no ensino superior também alguns, porque eles sabem o esforço que, por exemplo, os pais ou até que a família teve que fazer para eles conseguirem estudar e para eles conseguirem ter um bom futuro. Isso reflete muito nas notas, pois eles tentam compensar e tentam usufruir desse mesmo esforço familiar da melhor forma possível. E lá está, revolta-me imenso que muitas pessoas, possivelmente também no ensino público, pessoas também com dificuldades ou mesmo sem ser com dificuldades, vejam o seu lugar retirado em certas faculdades e em certas universidades, devido a estes alunos da escola privada que depois chegam ao ensino superior e não conseguem usufruir e não conseguem ter autonomia para conseguir completar numa licenciatura. Exato. Bárbara, queres dizer? Não foi só este artigo que eu li, também já li outros artigos, opiniões acerca deste tema. E acho curioso o eufemismo que se forma acerca disto e que ninguém ou poucos são os põem pratos limpos, que isto é claramente para alunos do ensino privado, é comprar cursos, pagam explicadores para terem acompanhamento extra. É que pagam propinas elevadas, sim, na universidade. E é completamente diferente, porque parece que no privado pensam que o dinheiro dá futuro, enquanto nós no público é o futuro que vai dar dinheiro. São coisas completamente distintas. E contando que há muito, no caso do ensino superior, há muitas universidades privadas com muito má fama, e porque têm um mau ensino. Temos aí muitas universidades privadas que obviamente recebem propinas dos alunos, é por isso que subsistem, mas no mercado de trabalho depois conta. Vocês serem licenciados por uma universidade pública credível ou por uma universidade privada, que nós sabemos, não vou mencionar obviamente aqui os nomes delas, mas algumas delas têm processos em tribunal por processos muito pouco claros, algumas delas da capital. E, portanto, nós sabemos que há muito ensino superior privado de muito pouca qualidade. Aliás, como tu dizes, eu até costumo dizer uma expressão um bocadinho mais agressiva, que é, em Portugal, até os burros são doutores. Basta ter dinheiro para pagar as propinas de uma privada e um qualquer curso tira-se, não é? E nós temos visto isso aí até em políticos. Diz. Ter um curso não é apenas para dizer que eu tenho um curso. Deve exigir esforço, não é? Mas de que é que vale ter num currículo uma licenciatura se não somos bons profissionais? Se não estamos no mercado de trabalho? E se não estamos bem preparados? Não vale nada, porque não temos todos que ser doutores, advogados. Também a sociedade também precisa de calceteiros e de sapateiros. Portanto, não é preciso comprar cursos e para sermos os melhores, se não estamos no mercado de trabalho. E há outras profissões também não menos importantes e que também influenciam diretamente nas nossas vidas, apenas não dão tanto dinheiro, tantos rendimentos. Então, de que é que vale ter um curso se é para ir para o desemprego? Ou menos, se não são bons profissionais um bom profissional também não vai ter uma boa saída profissional. Tem razão, nem todos temos que ser doutores, ou melhor, nem todos têm que tirar uma licenciatura, nem todos têm que ir para um ensino superior. Essa é uma ideia errada também da sociedade portuguesa, que continua a achar que ter um título académico também é garantia de emprego, também não é. Nos nossos tempos não é, nenhuma licenciatura dá garantidamente, a não ser, em muitas honrosas exceções, garantido o emprego. Agora, tu dizes, e bem, há muitas outras profissões que se podem seguir e não é preciso o título de doutor. O Francisco quer dizer... Ora, esta questão das escolas privadas investirem muito no apoio dos alunos, levarem-nos ali ao colo quase, e prepararem-nos... Levá-los a tirar boas notas nos exames para entrarem nas faculdades. Isto é a prova de que a escola privada é gerida como uma empresa, porque tem que manter a sua reputação de boa escola, a qualquer custo, mesmo ao custo do futuro daqueles alunos. É que está ali a enchê-los de conhecimento, mas depois mas depois prepara-os mal para o futuro. É que enche-os de conhecimento, mas mas é com um apoio ali constante. É que estes alunos praticamente não devem estudar em casa. Têm o apoio no colégio privado, têm um apoio depois numa explicadora, e chegam a casa e não precisam de estudar. Estudam sempre com acompanhamento de alguém. Depois chegam ao ensino superior, não têm acompanhamento, como é que eu agora estudo? Exatamente, e alguns depois sentem-se desamparados. Provavelmente. Sim. É isso que acontece. Por isso é que este estudo indica isso, que estes alunos depois não têm um bom desempenho no superior. Fica aqui o alerta à sociedade que esta ideia errada que por vezes passa, que o privado é que é bom, não é verdadeira, e portanto há aqui alguns mitos que devem ser desmistificados. FM Boa Nova. Army é o novo single do álbum Delirium, lançado em 2015. O vídeo oficial da música é de Ellie Goulding, dedicado à música para os fãs, mas também para a sua melhor amiga, Anna. I know that I've been messed up, you never let me give up. All the nights and the fights and the blood and the breakups, you're always there to call up. I'm a pain, I'm a child, I'm afraid, but yeah, you understand, yeah, like no one can. I know that we don't look like much, but no one fucks it up like us. 16, and you never even judged me. Matter of fact, always thought you were too cool for me. Sitting there in the caravan, all the nights we've been drunk on the floor, but yeah, you understand, yeah, like no one can. We both know what they say about us, but they don't stand a chance, because when I'm with you, when I'm with you, I'm standing with an army, I'm standing with an army. When I'm dark times, you can always find the bright side. I'm amazed by the things that you would sacrifice just to be there for me. How you cringe when you sing out of tune, but yeah, it's everything. So don't change a thing. We both know what they say about us, but they don't stand a chance, because when I'm with you, agora viajar, sugere a Patrícia, para um sítio deslumbrante em Portugal. Não é em Portugal continental, mas poderá ser a vossa viagem de férias agora de verão. Hoje convido os senhores ouvintes a conhecerem um paraíso na Terra. Chama-se Açores e é terra portuguesa. Perdido no Atlântico, estende-se mais profundos segredos. Num silêncio propositado por entre o verde das fanjãs e o mar azul das baleias, o sentimento de um povo brota em cascata, embelezado pelas hortênsias nascidas no coração de cada açoriano. A alma encerra a canção da terra, que o vento leva em coro aos ouvidos de quem nada sabe. Uma utopia tornada realidade, onde o homem se mistura com o chão e o céu, num orgulho infinito que leva para onde o destino conduz. Um paraíso isolado que teima em continuar perdido, no meio da bruma e do assobiar das gaivotas. A mãe natureza, sábia e hábil, conseguiu dar origem a tão belos paraísos nos mais diferentes cantos do mundo. Os Açores são um deles e convidamo-lo a inspirar-se e conhecer as suas particularidades, a paisagem, a gastronomia, os desportos náuticos, os costumes. Sugiro que comece pela ilha de São Miguel. O seu povoamento iniciou-se em 1444, depois do infante Henrique ter mandado lançar gado em 7 das ilhas do arquipélago. Os primeiros habitantes provieram das províncias da Extremadura, Alto Alentejo e Algarve, vindo juntar-se mais tarde madeirenses, judeus e mouros, e possivelmente franceses. A fertilidade do solo, a posição geográfica entre a Europa, a África e a América, contribuem para uma rápida expansão económica, centrada no cultivo do trigo, da cana-de-açúcar, das plantas tintureira, pastel e urzela, no vinho e nos laticínios. Um século mais tarde, a batata doce, o milho, o inhame, o linho e a laranja ampliam a produção agrícola da ilha. A laranja, exportada para a Inglaterra, traz a São Miguel, desde o final do século XVIII, uma grande prosperidade. Uma doença extermina os laranjais a partir de 1860, mas, em breve, a capacidade de iniciativa local introduz novas culturas, tabaco, chá, beterraba, sacarina e ananás, que garantem a sobrevivência económica e a que vêm juntar-se. Com o correr dos anos, indústrias diversas e o incremento da pesca e da pecuária. Hoje, São Miguel, um dos centros de decisão política e administrativa da região, é uma ilha com uma economia diversificada e em franco progresso. São Miguel é a maior ilha do arquipélago dos Açores. É composta por dois maciços vulcânicos separados por uma cordilheira central de baixa altitude. O ponto mais alto, Pico da Vara, com 1.080 metros, situa-se no maciço oriental. As grandes crateras das sete cidades, Fogo e Furnas, apresentam maravilhosas lagoas. Como sugestão gastronómica, sugiro caldeirada de peixe, cozido das furnas, mariscos, ananás, queijos, licores, chá e o bolo lévido. Vá, aproveite um fim de semana ou marque este itinerário para as suas férias. Muito bem. É um destino imperdível, de facto, sobretudo para nós portugueses. Rádio Boa Nova, Rádio Boa Nova. Vamos agora para o Reino Animal, menina Inês Brás, e vamos saber de uma notícia que nos comove a todos. Exatamente. Cango salvou 7 pessoas após sismo no Equador, morreu de cansaço. Elevaste bem alto o nome da unidade K9, escreveu a equipa de resgate no Facebook. Um cão de resgate que foi considerado um herói depois de ter ajudado a salvar a vida a pelo menos 7 pessoas após o sismo no Equador, faleceu de exaustão, reporta o Daily Mail. Daioka, um labrador de 4 anos, fazia parte da equipa de bombeiros que estaria à procura das pessoas nos escombros. A junção do calor, desidratação e enorme esforço colocado na sua missão acabaram por levar a melhor sobre o animal que faleceu na sexta-feira. A morte de Daiko foi divulgada pela equipa de resgate no Facebook. Lamentamos informar que hoje estamos de luto porque Daiko, que trabalhou nos serviços de resgate em Pernadales e que tinha certificações nacionais e internacionais, faleceu. Escreveram lembrando que este amigo de 4 patas deu a sua vida pelo serviço. Elevaste bem alto o nome da unidade K9, remataram. Pois aqui está mais um extraordinário exemplo de como um cão não parou a salvar pessoas depois nos escombros, depois do sismo no Equador, e morreu de exaustão. Um exemplo para os humanos. E por isso é que... Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Rádio Boa Nova. 100.2 FM. Vamos a uma excelente sugestão de leitura, Inês Pereira. Sim. Ana Carnina parece ter tudo. Beleza, dinheiro, popularidade e um filho adorado. Mas tendo um vazio na sua vida até ao momento em que conhece o arrebatador Conde Vronsky. Vronsky está disposto a casar-se com Ana Karenina assim que ela se divorcie do seu esposo Alexei Karenin, um oficial do governo. Mas ela é vulnerável às pressões da sociedade russa, às suas inseguranças e à indecisão do seu próprio esposo. Em contraste com esta história de amor e autodestruição, encontramos Konstantin Levin, um homem em busca da felicidade e de um sentido para a sua vida. Um romance detalha as dificuldades de Levin em lidar com o seu estado, o seu eventual casamento e as suas questões pessoais até ao nascimento do seu filho. Ana Karenina retrata de forma comum os temas de hipocrisia, inveja, fé, fidelidade, família, casamento, sociedade, progresso, desejo carnal, paixão e o contraste da vida no campo e a vida na cidade. A personagem Levin é considerada um retrato semi-biográfico da crença e dos eventos de vida do escritor Tolstói. É uma das obras mais destacadas do realismo literário. Para Tolstói, foi o primeiro verdadeiro romance, tendo sido adaptado para filme, balé e teatro. Muito bem, uma excelente sugestão, um clássico. Rádio Boa Nova. Francisca, vamos agora a uma notícia que infelizmente não é boa, aqui no âmbito da preservação do ambiente. Pois não, o antílope Adax tussara está em vias de extinção devido à caça furtiva e da perda do habitat em prol da indústria. Anunciou hoje a União Nacional de Conservação da Natureza. Uma exaustiva pesquisa à área e no solo permitiu encontrar na selva apenas 3 antílopes da espécie nesta região da Nigéria, de onde são originários. É uma situação desesperada, disse o coordenador do projeto Salva Espécies, organização que apoia financeiramente a proteção de espécies em risco iminente de extinção. No presente contexto, as espécies estão condenadas ao desaparecimento em estado selvagem. Sem diversidade genética, a possibilidade de terem crias doentes aumenta consideravelmente. Pesquisas feitas em 2010 concluíram que havia 200 antílopes Adax. Os militares nigerianos, incumbidos de proteger a operação petrolífera, também caçaram o antílope, reduzindo a esperança de sobrevivência da espécie. A sobrevivência da espécie poderá passar pela coordenação de programas de reprodução em jardins zoológicos. Pois, dramaticamente, é mais uma espécie em vias de extinção. Rádio Boa Nova. Espetacular. Passamos agora ao desporto motorizado com o Pedro Andrade. Jorge Lorenzo dominou o Grande Prémio de França de MotoGP, partiu da pole e mais tarde terminou no primeiro lugar, na frente de Valentino Rossi e de Maverick Viñales. Lorenzo passa a liderar o Mundial com 5 pontos de avanço sobre Marquez e 12 sobre Rossi. Maverick Viñales conseguiu o primeiro pódio da Suzuki no MotoGP desde 2010. O jovem piloto da Suzuki também está a caminho da Yamaha. Destaque para o Grande Prémio de Espanha, a contar para o Campeonato Mundial de Fórmula 1 e também para o Rally de Portugal, que decorre durante os dias 19 e 22 do corrente mês. FM Boa Nova. Passamos às notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Última viagem deste ano letivo às terras do Memorial do Convento de José Saramago, completou-se a trilogia Fernando Pessoa, Setal Monteiro e Saramago. Foi no dia 23 de abril. As turmas do 12º ano dos cursos científico-humanísticos e cursos profissionais participaram na visita de estudo a Mafra, organizada e dinamizada pelos professores de português. Depois de um apressado almoço já em Mafra, os alunos assistiram a partir das 13 horas no convento de Mafra a uma adaptação dramatúrgica do romance de Saramago, Memorial do Convento, uma produção da Éter Cultural. Este grupo teatral deu-nos a conhecer de forma hilariante e satírica no primeiro caso, ou apaixonante e trágica no segundo caso. O Rei Dom João V. Ansiando por um filho que tarda, o Rei Dom João V é avisado por Frei António de São José. Mande Vossa Majestade fazer um convento de franciscanos em Mafra e Deus vos dará descendência. O desejo real desencadeará uma epopeia de homens, um esforço hercúleo de milhares de trabalhadores arregimentados em todo o país, de arquitetos, engenheiros e materiais vindos de estrangeiro e pagos a peso de ouro do Brasil, esgotando-o. Baltazar, Belimunda e o Padre Bartolomeu de Gusmão. Unidos por um amor natural, Belimunda e Baltazar reúnem-se ao Padre Bartolomeu de Gusmão e ao seu sonho de voar. A passarola, máquina voadora, misto de barco e de pássaro, nasce do saber científico de Bartolomeu, da força de trabalho de Baltazar e dos poderes de Belimunda, recolhendo as vontades humanas, as nuvens fechadas, que alimentarão a máquina e o farão voar. Sobre as obras do convento de Mafra terá passado o Espírito Santo, dizem os padres, e acredita o povo. Voar nesse tempo, não sendo obra de Deus, só poderia ser o do demónio. E assim se anuncia o fim trágico das 3 personagens maravilhosas. A viagem a Mafra não ficaria completa sem uma visita guiada ao seu convento. Esta visita, que durou cerca de 2 horas, teve como lema orientador Memorial do Convento, uma integração histórica, ou seja, uma visita com a integração histórica da obra de José Saramago, tendo como base a documentação do século XVIII, relativa à época da construção do convento, aos espaços mais importantes referidos na obra. Temos aqui alguns alunos que participaram nesta visita. Quero saber se gostaram. Se gostaram sobretudo da representação ou da visita ao convento. Pedro? Gostei mais da representação do que da visita, porque a representação foi um bocado cómica. E achaste que ajuda bem a compreender a obra? Sim, sim. A maneira como estava a ser apresentada ajuda-nos a perceber muito bem a obra. E a tua opinião, Francisco? Gostaste? Gostei, sim. Foi muito elucidativo, sim. E do convento também gostaste? Já conhecias? Não conhecia. Até foi... Pelo que disseram, aquilo é o que lá está agora é uma reconstrução do que era o andar inferior. Porque o andar inferior acho que pertence ao exército. Sim, pelo menos uma parte. Sim. E ali está a grande parte do ouro do Brasil. Sim, pois. Naquela megalómana construção. Sim. No dia 5 de maio, a turma do 8º C, do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, dinamizou uma palestra visando a melhoria das refeições servidas na cantina da Escola 7. Esta palestra, no âmbito de um projeto proposto pela direção, A Nossa Escola, A Nossa Imagem, contou com a presença de duas turmas, 6º A e 8º A. Depois de uma breve introdução e a apresentação do trabalho desenvolvido até à data, inquéritos, recolha de informações, o professor Fernando Moraes, coordenador do Projeto de Educação para a Saúde, salientou a importância de uma alimentação saudável e dos hábitos alimentares essenciais para uma vida saudável. É assim pretendida a sensibilização geral dos alunos para os cuidados a ter com a saúde, essencialmente com a melhoria das refeições ingeridas diariamente pela maioria dos alunos, pois a alimentação condiciona a aprendizagem e a atenção nas aulas. Decorreu no Centro Cultural de Tábua o 3º Encontro de Cidadania e Responsabilidade Socioambiental, organizado pelo Centro de Formação da Associação de Escolas Coimbra Interior, preferencialmente dirigido a docentes. Durante a manhã, o grupo fez o percurso pela natureza Trilho dos Gaios, guiado pelo Sr. Professor Dr. Jorge Paiva. À tarde tiveram lugar duas interessantíssimas palestras que primaram pelo caráter inovador. Resiliência, vencer a adversidade, professor Dr. Jorge Sequeira. E Biodiversidade, Água e Vida, professor Dr. Jorge Paiva. A finalizar decorreu a entrega do prémio Jorge Paiva Escola e Responsabilidade Ambiental aos vários escalões. A turma EFA, do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, participou neste concurso que pretende homenagear o professor Dr. Jorge Paiva pela notável investigação científica e atuação pedagógica em defesa da natureza e da prática de uma educação ambiental que salvaguarda a biodiversidade no planeta Terra e estimular o interesse pelas ciências. O trabalho apresentado, suscetível de uma aplicação prática na nossa escola, através da requalificação de espaços envolvendo os alunos em atividades de sensibilização e preservação da natureza, ganhou o primeiro lugar no 3º escalão, ensino secundário. O Sr. Diretor Carlos Carvalheira recebeu o prémio perante a emoção do ambientalista de renome internacional. Fulfone dos alunos César Fernandes, Daniel Alcântara e Ricardo Borges, do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, e Bioquente, do aluno Carlos Quintino, da Epta Oliva, são os projetos vencedores do concurso de ideias municipal de Oliveira do Hospital no ensino básico e no ensino secundário e profissional. A final disputou-se no dia 6 de maio na Casa da Cultura César Oliveira, onde os promotores dos 10 projetos finalistas defenderam as suas ideias de negócio. 3º ciclo do ensino básico, primeiro prémio, Fulfone, dos alunos Ricardo Borges, César Fernandes e Daniel Alcântara, com orientação da professora Elizabeth Pimentel, do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Segundo prémio, alarme pessoal das alunas Érica Oliveira e Liliana Caetano, com apoio do docente António Gonçalves, também do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Terceiro prémio, malas flexíveis, dos alunos João Brito e Cristiano Pereira, com orientação do docente José Costa, também do nosso agrupamento. Ensino secundário e profissional. Primeiro prémio Bioquente do aluno Carlos Quintino, com orientação da professora Honorata Pereira, da Epta Oliva. Segundo prémio, Queijinhos da Serra da Estrela, dos alunos Ricardo Gonçalves, Tiago Raimundo e Daniel Simões, com apoio do docente Gonçalves Camões, do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Terceiro prémio, Marmita Saudável, da aluna Vera Pereira, com orientação da professora Sónia Rendeiro, também do nosso agrupamento. Endereçamos daqui parabéns aos vencedores pela sua criatividade. Boa Nova, irresistível. This Is Acting é o novo álbum de Sia, lançado há um mês com o famoso Alive, lançado em dezembro de 2015. I was born in a thunderstorm. I grew up overnight. I played alone, I played on my own. I survived. Hey, I wanted everything I never had, like the love that comes with.